essa porra que não é Disney, hein? Abraça quem quer, quem se sente ofendido, problema. Eles querem sangue, mas nunca viram uma gota. Nunca foram impedidos de matar uma pessoa. Nunca sentirão o gosto de sangue na boca. Nunca estiveram no cenário, mate ou morra. Justiceiro, toma aqui seu prêmio. Parabéns, na internet você é perfeito. Vai tomar no cu, eu conheço o seu segredo. Eu também tenho os meus, então não tenhamos medo. Under é boquita, faço rap pra comer buceta. Pra comer fanboy, eu sou o que me respeita. Depois no underground fazem sua própria seita. Por amor ou por dinheiro, não viveram o dilema. Não gostei de mim, eu não gosto de você. Acho quase impossível de me entender. Latromogina, isso não é indireta. Mesmo sendo segregado, eu consegui crescer. Aí, falei o nome do remédio errado. É Lamotrigina. Beijos. Oi, Copa. Eu venci a estatística. Eu venci a aposta. Todo mundo torceu contra a mentira e vocês pra bosta. Underdog é o caralho. Eu sou a tua inspiração. Todos esses comediaram meu voo, um bando de cuzão. Devia pra caralho pra divulgar e cantar de graça. Devia pra caralho pra pagar um show de outra artista. Eu precisei dos caras, geral me largou e deixou de pista. Se a guerra nela passa um pano, sai de fora, aponta dedo. É melhor você não citar meu nome, eu conheço o segredo. Justiceiro, social de internet, eu vejo na luneta. Sinalizando virtus, passe pra comer buceta. Aponta esse dedo sujo que você tirou do cu. Nenhum de vocês tá puro.